Este no es un podcast de gastronomía. Tampoco es un podcast sobre cocina. Este es un podcast sobre comida. La siesta. Buenas siestas! Está começando mais um episódio, o último episódio dessa temporada do La Siesta Podcast. Eu sou a Thay. Ué. Eu sou o Matheus. Mas vocês já sabem disso, autor do campeonato. Ué. Vocês sabem, ok. Hoje a gente tá com o nosso último episódio da temporada. Último episódio, episódio 5. Hoje mais um último domingo do mês, que por acaso é do mês seguinte. Quê? Ah, é? É, domingo é... era pra gente ter lançado no... Não, de novo é vacilo, tá? A gente ajusta isso da próxima vez, mas... Vamos mudar de último domingo do mês pra último fim de semana do mês. Pode ser. No domingo do último fim de semana do mês. Que se por acaso for no mês seguinte... Acontece. Ou pra ficar menos errado ainda, o domingo da última semana do mês. Meu Deus, tá. Então muito se confuso. O mês acabar na segunda-feira, vai poder ser no próximo domingo, que vai ser dia 6 do dia seguinte e ainda vai estar válido, conforme a proposta adequada. Tá bom. Vamos começar logo o episódio. Essa é só aqui. Abertura. Hoje vocês vão ouvir um pouco sobre o nosso atual bar preferido, nosso boteco preferido atualmente, que é o Sambiquira. Uhum, exato, vamos falar um pouco do projeto Gastronomia Periférica. Uhum. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente faz, sobre o que é o molho bechamel. Exatamente, agora em seguida. Dossier. Chegamos então a mais um dossier, programa que a gente destrincha algum prato, algum processo, algum ingrediente. O dossier de hoje ele vai ser um pouquinho repetido. De leve. Porque a gente já tem um programa anterior sobre bechamel, que vai ser o tema, mas aparentemente tiveram atualizações no preparo dessa casa. Isso aí. E a gente vai finalizar também com uma receita bem clássica daqui, pelo menos. Daqui no da caso dessa família. Casa, especificamente. Sim. Então hoje a gente vai falar novamente sobre o bechamel. E eu vou falar, eu vou chamar esse bloco de Ultimate Bechamel, Update Ultimate Bechamel. E então, só pra consolidar algumas coisas, atualizar coisas que a gente testou nos últimos tempos e também trazer um pouco de histórico. A pessoa não vai ter que ouvir o anterior pra poder ouvir esse não, aqui. Não, esquece o que a gente... Na verdade, assim, ó, honestamente, a gente vai falar isso em outros momentos, mas as duas primeiras temporadas pode resetar. É legado. É legado. É o passado dali, começa de novo agora, temporada 3. Exato. Nossa vivência mudou muito, nossas observações mudaram, então é sempre, na verdade é um movimento de evolução sempre. Perfeito. É isso, né? Pra lembrar que tem 6 anos que saiu a última temporada, então... E a última temporada foi antes da pandemia, isso é muito importante. O mundo é outro, nós somos outros, só o domínio e o nome continua o mesmo, gente. Exato. É isso. A gente não quis apagar, mas... Não, história é história, é história. Né? Não pode apagar a história, isso é coisa de fascista, não é assim que funciona. Você escreveu aí que bechamel é conhecido como molho branco? Não. Essa é a minha contribuição, gente. Bechamel é o que vocês chamam de molho branco e pouca gente sabe que o nome real é bechamel. Eu vou... Valeu. Eu vou discordar. O quê? As pessoas não conhecem bechamel como molho branco? Não. Meu mundo caiu. Não, porque em geral quando as pessoas falam, ah, molho branco, já tem alguma expectativa de ter queijo. E não é esse o caso. Você discorda? Vamos ser realistas. Você vai no lugar... Não, alguém vem aqui em casa na hora do almoço, de surpresa, ou seja, não vai almoçar, vai só ver a gente comendo. A pessoa olha no nosso prato e tem um macarrão com um bechamel em casa. Ela vai falar o quê? Tá, que é molho branco. Perfeito. Porque a cor dele é branca. Exato. Eu não tô falando que as pessoas fazem o bechamel à risca conforme o livro tá escrito e chamam isso de molho branco. Não. O bechamel é conhecido como molho branco. Correto ou errado? Esse é o ponto. Sim. Bom, tá. Beleza. Vou começar antes do molho branco, antes do bechamel. A culinária francesa tem 5 molhos clássicos, que são os molhos... mãe de toda a culinária. Até da culinária mais contemporânea, mais atual, eles são os molhos principais dessa da culinária. Então eu vou falar dos 5 E, claro, o bechamel é um dos 5. Daí, por isso que eu tô trazendo esses aleatórios aqui. Primeiro tem o molho velouté. Velouté. Já ouviu falar? Não. O molho velouté, ele é um caldo claro. Você pega um caldo ali de frango, peixe ou vitela. Lembra que caldo de frango não é caldo quinoa. É o caldo feito com frango. Então você pega um caldo, uma base de caldo claro, assim, e engrossa com roux. Roux. Em inglês ia ser muito melhor essa piada. Roux. Ah, entendi. Com um caldo quem? Quem? Quem? É. Tá. O roux é o que a gente vai falar daqui a pouco no bechamel. O roux é uma base. Peraí, como é que escreve roux? R-O-U-X. Roux. É. Ele é uma... a ideia de você engrossar os molhos. Então você pega manteiga, coloca farinha de trigo, e aí o que você for engrossar vai por cima disso. Então você doura a farinha de trigo na manteiga derretida, e aí engrossa o molho, enfim, qualquer molho que você vá fazer, em cima dessa. Deu pra entender? Sim, perfeito. Certo? Evidente. Evidente. Então, o velouté é um caldo claro engrossado com roux. Então, geralmente, esses são... velouté é usado em molhos suaves, para carnes brancas e peixes. Aqui na nossa culinária mais brazuca, exemplo de velouté, mais ou menos, assim, que a gente tem, é aquela creme de cebola que a gente conhece e o creme de palmito também. Nossa, o creme de palmito foi feito com molho de tomate. Uhum. Mas eu acho que eu já comi, sim, creme de palmito feito nesse molde. Acho não. Vamos parar de bater na mesa enquanto a gente grava? Caramba. É que quando a gente pensa, eu penso em palmito, eu penso em recheio de pastel, né? Pastel de palmito é meu pastel preferido, tá? E em geral ele é feito com molho de tomate, mas voltei na memória, tem sim, tem comum realmente esse creme de palmito, que ele é bem branco. Sim. Legal. O outro é o espanhole. Molho espanhol. Molho espanhol. Eu não sei falar francês. Posso ver como é que tá escrito? Pode. Nossa, eu acho que é espanhole mesmo a tradução. É? Fonética. A leitura. Bom, molho espanhol é o outro molho. A gente tá aqui já no segundo molho. Então, o velouté falamos, o molho espanhol. O molho espanhol, daí já é um caldo escuro, com uma base, assim, geralmente de carne, engrossado com roux e acrescido de tomate e um negócio que eles chamam de mirepoix. É cenoraipo e cebola. Legal. Então, ele geralmente é uma base para molhos mais robustos, como demi-glacé, por exemplo. Um exemplo desse molho espanhol, desse tipo, porque assim, ó, o que eu tô falando são 5 molhos mãe. Uhum. E vários outros na culinária atual, eles se derivam desse molho. Sim, perfeito. Então, por exemplo, um derivado que a gente conhece do molho espanhol é o molho madeira. Uhum. O próximo molho, que é da clássico da culinária francesa, é o holandês, molho holandês, né? Que é uma base de gemas de ovos emulsionadas com manteiga clarificada e suco de limão ou então vinagre. Tá, maionese. Então, ele parece uma maionese. Ele é mais um aioli do que uma maionese. Aioli? Aioli é o alho óleo. O aioli, não sei se tá isso mais pra frente ou eu tô errando. Não vi sua pauta. Mas o aioli, ele seria o alho óleo, mas não macarrão alho óleo. É uma maionese de alho, mas ele é feito só com as gemas. Entendi, não. Gema e alho emulsionado. Não, não entrou no clássico, não. Ok. Mas pode ser uma derivação dessa. Pode ser. Eu nunca comi molho holandês. Diz que é uma maionese, mas ele é um pouco mais aveludado. E aí, o que eu li é que provavelmente realmente é uma invenção, entre aspas, né? Essas coisas nunca é uma invenção, nunca. Mas que é de origem de verdade holandesa, né? Como sugere o nome. Sim. Mas popularizada e difundida pela culinária francesa. Em geral, esses, na culinária, esse molho holandês vai para acompanhamento de ovos, por exemplo, ovos Benedict, vegetais, peixes, sanduíches e saladas. É muita combina. Base de maionese. É base de maionese, mas aqui é só gema. Bom, e é emulsionado com manteiga. Talvez essa seja a diferença. Você já comeu uma maionese emulsionada com manteiga? Não maionese diretamente, mas ainda assim dá pra pensar numa base semelhante. Mas um molho clássico dos 5 molhos clássicos, obviamente tinha que entrar na lista, que era o molho de tomate, o molho vermelho. Tá. Que, né, é tomate. Tá. E assim, o costume, pelo que eu vi da culinária francesa, que é um pouco diferente dos demais, é a ideia de você fazer o molho, o tomate cozido com esse tal do mirepoix. com ervas, às vezes caldo de carne também, com peso um pouco maior de tempero, né? E aí, obviamente, vai com massas, com carne, é usado para base para molhos mais picantes e etc. Então terminamos os quatro primeiros molhos clássicos da culinária francesa. E aí o quinto é, obviamente, o bechamel, que é o principal que a gente vai falar aqui hoje. Molho bechamel. Então a gente já falou do roux, já falou da misturinha lá de farinha de trigo com manteiga para engrossar alguma coisa. Uhum. Então nos outros molhos que eu falei, engrossa o caldo de carne mais claro ou caldo mais escuro, né? No caso do bechamel, engrossa leite. É basicamente leite engrossado com roux. Uhum. É isso. Essa é a base. Sim. E ele é muito utilizado, claro, em lasanhas, em massa, soufflé, coisas para gratinar. Ele é muito legal para gratinar. E base para outros molhos também. Então, tem um molho que eles chamam de mornay, que é um bechamel com queijo. E é aí que a gente entra no, nas questões, que tipo, molho branco não é sempre com queijo. Uhum. Também dá para usar ele como base para molho de mostarda, um pouco mais picante. O bechamel é uma base, ele não é sem gosto. Bem importante isso, mas ele é uma base legal que realça o sabor das outras coisas. Uhum. Uma história legal que eu encontrei é que teve um chefe de cozinha chamado François Pierre de Laveran. Ele foi pioneiro em dar uma organizada, assim, codificar a culinária francesa. E aí ele incluiu o molho bechamel no livro dele, que chama Le Cuisinier François. Le Cuisinier. Ah, não é de cozinha. É o cozinheiro. É o cozinheiro tá, francês. Tá, desculpa. E esse livro é de 1651. Uhum. Tipo, né? Século XV. Dentro desse livro, ele colocou várias coisas que hoje a gente conhece como a culinária francesa. Ele colocou tudo lá. Então, esse é um livro muito famoso. É um marco na história da culinária francesa, porque ele rompeu com o modo de cozinhar mais medieval, colocando, tirando um pouco do uso muito exagerado de tempero e colocando a ênfase maior no uso de ingredientes mais frescos, que é a base, basicamente, da culinária francesa mesmo. Uhum. Quanto mais fresco, melhor, né? Bom, e é isso. O bechamel é isso. A gente define aqui, então, pra deixar claro, leite e roux. Leite engrossado e roux. Com roux. Na outra temporada que eu falei de bechamel, eu já tinha comentado como fazia. Então, teve algumas atualizações, eu aprendi algumas coisas novas e que fazem muita diferença. Parece que não, mas faz muita diferença pra fazer o bechamel. Então, basicamente, o que mudamos de lá pra cá de fazer o bechamel? A cebola piquê. Cebola piquê. Cebola piquê é um negócio que Deus é muito, muito bom. Muito bom mesmo. O que é cebola piquê? Parece uma simpatia. Parece que você tá querendo, sei lá, dinheiro pro próximo ano e tal. Mas não. É porque é bem bonitinha a cebola piquê. Você corta uma cebola, tipo, cortar em duas bandas, assim. Pega a metadinha da cebola. Em cima da cebola, a parte retinha, né? Uhum. Você vai colocar uma folha de louro e vai fincar na cebola, prendendo a folha de louro na cebola, vários cravinhos. Cravo. E aí você vai colocar dentro do leite, coloca lá um litro de leite pra ferver. Leite vai fazer bechamel pra caceta. É, meio litro, vai. E coloca pra ferver o leite junto com essa cebolinha. Eu já vi referência de colocar também junto a noz moscada pra cozinhar. Mas eu gosto dela raladinha final, em cima, né? No final. Mas é possível também. Então, você ferve esse leite com a cebola piquê e aí começa a fazer seu bechamel. Esse é a maior atualização do bechamel aqui nessa casa. Parece pouca coisa, mas não é. O sabor é bem, bem diferente. Fica muito diferente. Uhum. Fica, assim, absurdo diferente a ponto da gente ter vontade de comer o bechamel puro. Sim. E às vezes come. Então, você esquentou o leite com esse temperinho e vai lá começar a fazer o roux. O roux é, coloca a farinha na panela. Não, primeiro coloca a manteiga. Na panela, derrete a manteiga, não deixa a manteiga queimar. Coloca a farinha e vai mexendo até ficar bem douradinho. E aqui vai uma observação. Recentemente, nos últimos anos, eu acabei me adaptando a fazer o bechamel com farinha integral. Uhum. E fica muito gostoso. Fica mais rústico, assim, mais grosseiro o molho. E fica bem legal. Dá muita diferença. Mas tem vezes que a gente quer ele mais branquinho mesmo, mais fino, mais leve. Então, ele dá diferença de um pro outro. É legal, depende pra o que você tá pegando. Esses dias a gente fez, comprou Luxou e numa promoção e comprou macarrão ao Nero. Sim. Era bom. Fettuccine? Não, acho que era fettuccine, não. Era linguine. Linguine. Linguine ao Nero, que é aquele com tinta de lula. Sim. E aí a gente foi fazer um bechamel, eu fiz com farinha branca. E ficou muito bom. E aí é bom porque, assim, bechamel já tem um gosto muito, muito característico, um sabor muito característico. Se você faz ele com farinha integral, ele já é outra coisa. Então, como o nosso objetivo ali naquele prato era o principal ser o macarrão, então aí eu fiz um bechamel um pouco mais, né, mais clássico. E aí você, bom, voltando pra receita, você colocou a manteiga, derreteu a manteiga, dourou a farinha na manteiga. Eu não vou aqui falar de quantidades, porque assim, eu sempre faço meio que no coração. Né? Se fosse o Matheus explicando essa receita, ele ia falar a quantidade, o peso da manteiga pra fazer. Mas não é. É o caos que tá orientando vocês a fazer. Acho que quando a pessoa estudou o ensino fundamental e cresceu na rua e não teve acesso à educação básica, acontece esse tipo de coisa. Mas funciona. Vai cagar. E aí você vai, doura essa farinha, deixa bem douradinha, e aí vai colocando aos poucos o leite que você acabou de temperar. E vai colocando e vai mexendo. O ideal é mexer com o fouet mesmo. Oh, mas tem que tirar a cebola do leite, tá? Ah, é. A cebola vai infelizmente vai pro lixo, porque você já tirou todo o gosto que Sim. ela poderia ter. Então, a cebola piquê, você tira antes e joga pro lixo e o leite você vai colocando lá no roux. Até o momento que você sentir que a textura do seu molho tá legal. É uma dica. Bem quente, o bechamel parece bem... É uma textura muito diferente quando ele começa a esfriar. Então, por exemplo, se você vai fazer um bechamel pro macarrão, você pode deixar ele um pouco mais líquido do que o seu coração manda. Porque quando ele esfriar em cima do macarrão ali, quando ele estiver numa temperatura de boa pra comer, ele vai ficar com a textura boa. Vai ficar grossinho, que é o que a gente gosta. A gente gosta dele mais uma textura... É, muito ralo fica zoado, né? Não, ele tem que ficar uma textura legal. E aí, enquanto você estiver acertando a textura do molho, aí você vai finalizando o tempero dele. Na verdade, assim, o tempero principal você já colocou ali na cebola piquê, então ele já tá bem temperado. Mas o finalzinho dele é o sal, né? Sim. E o noz moscada ralada ali na hora. Em cima já é misturado. Bem prontinha. E aí você finalizou o molho. Eu acho que assim, basicamente o bechamel é esse. Aqui em casa a gente utiliza muito pra massas, pro nhoque. É muito bom. Sim. Então, teve esse macarrão ao Nero que ficou bem legal. Recheio de pão. Recheio de pão, sim. Pra misturar com uma carne que vai junto ali e tal. Uma carne, um embutido, fica legal. Sim. Às vezes, quando a gente faz sanduíche de frango, aquele natural, assim. Sim. O bechamel é um bom cimentinho pra juntar tudo. Então, você quer fazer um sanduíche natural. E às vezes, dependendo de onde você vai, é o que a gente faz, né? Vai dar rolê e aí precisa levar um lanche, sanduíche natural. Não dá pra colocar... Não é sempre que dá pra colocar maionese, porque, enfim, tá calor e tal. Bechamel é uma boa opção pra deixar o lanche meio úmido, né? Não ficar seco com o frango. E ainda assim ele ficar estável, porque daí ele é um pouco mais estável que a maionese. Isso é uma boa dica também. Que a gente usa um bechamel. E o bechamel é bem importante pra essa receita, que é o nosso frango italiano. Como que a gente descobriu essa receita? Foi no restaurante, que a gente foi uma vez sem querer. Né? Sim. Eu acho que a gente contou a história em algum outro programa, mas recapitulando de maneira rápida, a gente ainda tinha aqueles cupons de desconto, Groupon, Peixe Urbano da Vida, a gente ia comer alguma outra coisa no lugar ali. Um hambúrguer, eu acho. Era um hambúrguer, eu acho. E a Tayashi também. E quando a gente chegou, tava meio caótico, assim. Tava começando Voz e Violão, que já é uma bandeira vermelha pra você não entrar no lugar, né? E aí o pessoal falou, não, esse cupom acho que não funciona mais e tal. Não estamos atendendo esse cupom aí. E aí, vocês vão ter que pedir reembolso. Foi chato, porque era meio longe da sua casa, sim, e a gente pegou o Uber pra ir pra esse lugar, e daí a gente ficou, tá, e agora? A gente faz o quê? Aí a gente saiu andando e procurou qualquer lugar aberto pra entrar, e aí foi o restaurante Menina Zen, se não me engano. Menina Zen, ainda existe, inclusive. Ainda existe, inclusive, só que recente a gente passou em frente, também tá tendo violão, aí a gente não entrou. Mas aí eu lembro que a gente pediu duas coisas. Um foi uma pupunha. Pupunha. Tava bem gostoso. que era basicamente a pupunha na casca, feita na, meio que na churrasqueira, com um molhinho. É, pupunha em geral é assim, quando, quando compra, bem né? Bom. E o tal do frango italiano. Exatamente. E foi bem legal, porque era uma coisa muito saborosa, parecia que, a, que os ingredientes estavam bem frescos, a gente leu os ingredientes e tentou reproduzir em casa. Sim. E é, com o tempo foi até melhorando em casa a reprodução dessa receita. Então a receita do frango italiano você vai precisar, basicamente, dos ingredientes necessários para fazer o bechamel, né? Ali os temperos que a gente explicou antes, então você pode voltar ali uns minutos para aprender a fazer o bechamel. E você vai precisar de frango, peito de frango. Peito de frango. Peito de frango. Tomate fresco. Provavelmente, assim, o melhor é o italiano, né? Tomate rasteiro. Maduro. Maduro, maduro. Com uma, bem madurinho, vermelhinho. Tomate seco. Tomate seco. Muito importante. Bem importante. Tem vezes que sim, tem vezes que não. A gente coloca queijo. Não. Já não, colocamos. Não. Esquece. Não. Não. Ué, vai queijo. Mas a gente já pôs queijo. Já pôs. A gente já pôs muita coisa em muito lugar, mas não... Tá bom. Não é necessário. Não é necessário. Então esquece o queijo. E o manjericão por último. Então primeiro você começa refogando o frango em cubos. E aí com o tempero que você quiser. Mas lembra assim, é um frango que tem vários outros temperos, né? Mais neutro possível. Mais neutro possível. Ali um salzinho só. No máximo pimenta branca, no máximo. É, um negócio mais simples. Então você refogou o frango e reserva. Deixa ele separadinho. Prepara o bechamel ali da forma como a gente explicou. Depois que o bechamel estiver pronto, você adiciona o frango no bechamel. Bechamel, mistura bem. Então ele tem que estar numa textura que não é nem líquida, nem muito grossa. Porque a ideia desse frango italiano é você comer com um pãozinho. Então ele precisa estar ali estável no pãozinho, uma estrutura, uma estruturinha boa. Então você colocou o frango dentro do bechamel, daí o tomate fresco em cubinhos, o Sim. tomate seco em cubinhos, mistura tudo. E aí, por último, às vezes até a gente coloca por cima de tudo, nem mistura, o manjericão fresco. Atualmente, a proporção, porque é tudo meio que no coração também, no olho. Porque a gente inventou a receita com base no que a gente comeu, né? Então... É, o que tem funcionado na proporção, principalmente tem que tomar cuidado com o tomate. O que a gente notou recentemente é que a proporção certa do tomate fresco com o tomate seco fica ali de 2 para 1. Então, a cada 2 gramas, como que a gente faz? A cada 50 gramas de tomate seco, 100 gramas de tomate fresco. Que é assim, metade da quantidade de tomate fresco, você coloca o tomate seco. É isso, em resumo. Porque até que se colocar muito tomate seco, vai ficar muito forte o gosto. E aí é tudo meio... Tem que ser tudo meio equilibrado. Que é pra ser uma comidinha que você vai comendo aos poucos e vai saboreando. Você coloca no pão e vai indo. E nada muito pesado, assim. Fica muito bom. É, sempre que a gente faz essa receita, é muito bem recebida. É uma receita boa realmente pra receber a gente em casa. Porque você consegue fazer um potão, né? Uma travessa, né? Dela. Deixa os pão fatiados do lado. E o pessoal vai servindo como se fosse um montando o próprio canapé, por assim dizer, assim. Funciona, sim. Funciona bem. Sim. E aí, essa foi a receita do bechamel, adicionando algumas dicas pra vocês, o update do bechamel. Testem fazer a cebola piquê, que vale muito a pena. E aí, meu bom, tome aqui sua gorjeta. Como vocês acabaram de ouvir na vinheta, esse é o Gorjeta, o nosso bloco em que a gente fala sobre estabelecimentos e da nossa gorjeta, só que em vez de financeiramente o que eles esperariam, a gente vai falar e recomendar eles aqui no podcast. Que é muito melhor. É, com certeza, até porque a gente já pagou os 10% quanto tem presente. Sim, com certeza. É isso. Vamos falar sobre o que hoje, Tami? Hoje a gente vai falar sobre o Sambiquira Bar. Eles chamam Sambiquira Bar? Eu acho que chama. Caralho, eu chamo só de Sambiquira. Sambiquira. Pra quem sabe o que é uma Sambiquira, talvez esteja torcendo um pouco o nariz. Fazer o quê, né? É. Mas, enfim, Bar Sambiquira. A gente tá falando de um bar que tem cara de raiz, bar raiz. Boteco. Um boteco raiz? O boteco do imaginário. Deve ter colocado isso na pauta, né? Que é o discurso que eu faço em geral. Eu acho que é isso. É o boteco raiz do imaginário. É o boteco raiz com script. Exato, né? Exato. Quer que eu fale sobre o... Boteco Raiz Cenográfico, vamos colocar assim? Exato. Bom, vamos lá, né? Eu sempre falei, desde que a gente tem ido lá, de que o Sambiquira é o que um brasileiro descreve de um boteco, sabe? Sim. Ah, é um lugar que vai ter um balcão, umas mesas de madeira, e você vai comer um monte de coisa que é daqui, e aí você começa a falar um monte de comida que, na prática, você não vê num boteco. Dificilmente você encontra alguma coisa, né? É, no boteco de verdade, você vai ter salgado na estufa, um torresmo. Uhum. Se tiver em Curitiba, home ops e outras coisas em conserva. Curitiba barra sul do país, né? Mas você vai falar aí, provavelmente, de coisas e comidas que a gente imagina que tem no boteco, mas que, na prática, não tá. Tem. Tá. Nesse momento, a gente tá falando no lugar de pessoas que conhecem botecos de Curitiba e de São Paulo. Sim. Porque, assim, existem contestações aí, boatos, que os botecos de BH são muito assim. Até onde eu sei... Bom, primeiro que Minas inteira é uma grande cenografia, né? Mas... Né, sério, tipo... Minas só existe se você não é mineiro, né? Se você chegar lá fingindo que é mineiro, você vai ser tratado diferente. Mas, enfim... Não conheço BH e até onde sei, BH é uma cidade realmente que se vende nesse ponto dos de... Dos... Ou seja, eu colocaria do mesmo jeito, um boteco idealizado. É, pode ser, pode ser. Mas, enfim, em vários em um mesmo lugar. Uhum. Tá, mas a gente tá falando nesse lugar aqui. E não é em qualquer boteco que você tem um bolinho de rabada. Exato, exatamente. É isso, esse é o ponto. É língua de boi. Uhum. Moela. Então é como se você pegasse todas as comidas de boteco que estão no imaginário do tipo, comida de boteco, e juntasse e jogasse no mesmo lugar. Perfeito. Só que numa qualidade muito absurda de boa. Muito alta. O bolinho de rabada que você comentou é um dos meus preferidos ali. Você vai ter, por exemplo, bolovo também, que é muito bom. Bolovo, aham. Uhum. Bolinho de carne, que é o clássico disso sim. Vai ter um boteco Curitiba, que é bolinho de carne também. Uhum. Tem ali, muito bem feito. Conservas em geral. Aham, uhum, sim. Eu já vou chegar nas conservas, inclusive. Boa. Bom, então sobre a estrutura do lugar. Ele é um lugar muito acolhedor. Tem lugares para sentar, o que é muito importante para um jovem de 30 mais. Tem música ambiente que não te ofende, uhum, né? Isso é bem legal. E as pessoas... O atendimento é muito maravilhoso também. Com certeza. É incrível. É incrível. E, inclusive, sobre o atendimento, tem uma observação muito importante, tipo, uma gorjeta importante pra gente nesse momento, que nos últimos anos viramos pessoas que andam de bike Noia. Por todos os lugares. Exato. Que, infelizmente, ela não tem... Bicicletário. Não tem. Inclusive, é um ponto aí, né? Mas, toda vez que a gente chega de bicicleta, eles dão um jeito de guardar nossa bicicleta. Seja pôr numa portinha do lado que fica as motos, ou seja, simplesmente encostando do lado das mesas, embaixo de um quadro ali, que passa dentro menos do gente. Dentro do bar. É assim, passa, a gente chega suado de capacete, bicicleta, no meio das pessoas. Não, pode encostar aqui, assim. Uhum. Nunca... Eles fazem questão, né? A gente nunca pediu, na real. É. Ah, posso guardar? A gente geralmente coloca lá fora, ou prende num poste. Não, traz pra dentro. Eles sempre chamam, assim. É realmente um puta atendimento. É, a gente chega na porta, o gerente já olha pra gente com bicicleta e já fala, não, vamos dar um jeito de guardar. Coloca ali no lugar onde ficam os funcionários. Eles dão um jeito. É bem impressionante, na real. E eles são bem acolhedores nesse ponto. Com certeza. Apesar de ser bem perigoso de bicicleta lá, porque a gente sempre sai muito torto daquele lugar. A gente sempre espera um pouquinho antes de pedalar de volta. É muito, muito consciente. Ou volta a pé carregando a bicicleta também, né? Que é mais seguro, gente. Outro ponto importante sobre a estrutura que eu queria falar é que o bar, ele tem uma localização bem privilegiada. Ele é bem no centro da cidade de Curitiba. Centro velho. Eu sei que Curitiba não usa esse termo. É. Mas isso é muito coisa de quem vem de São Paulo capital, né? Centro novo, centro velho. Eu não sei se tá no centro velho. Não, centro velho não seria o largo? Não. Na real, centro velho mesmo... eu falei errado, mas é que aí tem um quê de centro velho também. O centro velho mesmo de Curitiba é aquela região ali que tem o Círculo Militar, o Teatro Guaíra. Entendi. A Federal, aquele final da 15 ali, se estendendo até ali a região do... quase Trajano já. Tá. Aquela região ali seria mais centro velho. Ali realmente é mais como se... É que São Paulo é muito grande, né? E se você comparar com Curitiba, não bate. Mas esse ponto ali ainda é meio que uma extensão do Centro Velho. É que, na verdade, assim, ó, eu contesto. É uma região mais comercial, na real, é se parar a pensar. A rua de cima é um centro bem agitado. É quase Batel ali. Ali é. Vicente então, assim, Machado. Ó, meu ponto principal aqui é que, assim, apesar dele estar numa fácil localização, o Sambiquira, ele não está nas ruas mais agitadas. Porque a rua de cima, ali onde tem os outros bares que a gente sempre anda, que é aquela rua que foi reformulada. Sim. A rua de cima é lotada. Uhum. A Vicente Machado, que é perto, é lotada. Sim. Então não dá pra andar, não dá pra... Enfim, em compensação, a rua que tá o Sambiquira, tem só o Sambiquira. Tem só o Sambiquira, exato. É fácil acesso, não é isolado no mundo. É, mas ela é bem centro comercial, assim. É. Esse é o ponto. Tem muita empresa em volta. Casa. Pouco, mas tem. Tem um pouco. Tem pouco, sim. Mas é vantagem pra mim, porque você não é cheio de gente na rua, não é barulho de outros bares, então é bem tranquilo. Sim, e vai lembrar que a gente sempre vai no fim de semana, que pelo que parece também eles procuram também ser um bar da semana, né? As pessoas vão comer. É, então, é um bar, esse é um ponto importante que a gente precisa levantar. É um bar que é focado em comida. Sim. E como a gente já falou, comida de qualidade. Então, você vai lá pra beber... Apesar de ter uma carta de mais de 30 cachaças. Importante. Mas é bom. Né? Mas você vai lá pra beber, você vai lá pra comer também. Comer com coisa boa. E também um ponto importante que é sobre a questão de ser sobre comida, é que durante a semana tem PFzão. Tem. Nunca comemos. Nunca comemos. Tá na lista aí pra comer, pra ir lá um dia. É que não é muito, é muito contramão pra gente no meio de semana, né? É, e a Thay trabalha longe, né? Longe. Sim. De UVV, mais ou menos. Sei lá que bairro você trabalha, mas longe. Uhum. E eu trabalho em casa. E moro também. Não é tão perto pra ir, sim, simplesmente comer numa segunda-feira, assim. A gente tem que aproveitar umas férias pra, né, algum momento. Nas últimas deu tempo, mas a gente vai aproveitar, sim, algumas férias pra realmente conseguir almoçar lá. Mas pra quem trabalha no centro, pode ser uma boa opção. A gente não sabe. Quando eu mudei pro Curitiba, eu trabalhava 3 quadras de lá, por então, exemplo. É que não existia ainda, né? É, e onde eu trabalhava também não existe mais. Então. Mas assim, olha, só pra uma citação importante, é que o PF deles é R$35. É caro. É caro. Então, é caro, vírgula massa. Tá. É caro que assim, tem opções em volta, pelo menos tinha quando eu trabalhava antes lá, da pandemia. Não, mas ainda tem sim por ali. Opções mais em conta, que eu duvido que vão bater a qualidade. Mesmo não conhecendo, por referencial dos outros pratos que tem ali que a gente costuma comer, não vai bater. Cara, o ticket médio de VA em Curitiba não chega a R$35, é isso que a gente tem que considerar. É. Então, provavelmente naquela região, o ticket, né, o VR barra VA da pessoa vai estar entre 20 e 30, muito provavelmente. Então, assim, não é um almoço de todo dia. Pô, quando eu trabalhava lá, eu tinha uns 3 restaurantes que eram sempre os mesmos que eu ia. Uhum. E que batia o seu tique. Batia sim. Com tranquilidade, sobrava um pouco ainda pra... Né? Sim. Mas isso não muda o fato de que é legal pra aquela sexta-feira em que você vai aproveitar. Sim. Então, provavelmente, não querendo falar mal, não deve ser aquela opção de você almoçar todo dia. Mas uma opção legal. Pensando no trabalhador médio. Exato, exatamente. Bom, mas experimentaremos. Sim, com certeza. Certeza, comida boa. Eu falei que é caro nesse contexto inteiro. Sim, pra um almoço de fim de semana, não é nem um pouco caro. Não. De jeito nenhum. Bom, vamos então falar sobre o cardápio. Eu trouxe alguns preços. Eu encontrei o cardápio... Eu olhei no Instagram, na verdade, o cardápio deles. Uhum. É, puxei, dia 4 de janeiro, uns dias atrás, eu olhei no Instagram e tinha sido postado há 4 semanas. Então, pode ser que seja o cardápio atualizado. Eles pode não ser. Mudam com tanta frequência. Então, vamos aqui comentar coisas que a gente experimentou. Panceta. Bom, muito bom. Panceta completinha, servida com mostarda. É, não é o torresmo mais clássico assim, ele é realmente preparado de panceta. É bastante carne e gordura e pouca pele, assim, sim, mas é bem, bem bom. Aí eles ainda colocam aqui no cardápio, curado por 8 horas, carne macia e suculenta. Bom, de fato. A panceta aqui, o porção de panceta é R$37. Uhum. Vale, né? Vale. Torresminho crocante, aí sim, aquele torresmo clássico. Clássico, sim. É R$33 a porção. Eu vou falar só algumas opções aqui, só coisas que são importantes pra gente, mas depois vocês olhem lá no Instagram. Até que é um cardápio grande também. Coisas mais importantes. Carne de onça. Clássico de Curitiba. Não comemos carne de onça lá. Não? Não, lá não. Bom, R$36. Preço base de carne de onça, não achei tão diferente. Uhum. Que mais? Você lembra de alguma coisa assim de cabeça? O que que você comeu? Escabeche de língua. Escabeche de língua, não tô achando. Maravilhoso. Quem não sabe, é basicamente uma vinagrete com língua bovina. E aí, tipo, isso é nojento. Você pode dar infantil, cala a boca e vai comer. É bom pra caramba. É bom mesmo. Pior que é bom. E é um preparo meio que uma língua bovina picada misturada numa vinagrete muito bem feita, muito bem temperada. É tipo um carpaccio, só que de língua. Não, porque é cana crua. Não é? Não. Entendi. Eles têm um cardápio que é só de conservas e frios. Tá dentro de conserva, escabeche? Tá dentro de conservas. Faz sentido, sim. Tem home ops, tem pepino azedo, tem salame, escabeche de língua. Muito bom. Falamos do bolinho de rabada, né? Não sei quanto que tá aí o preço. Ah, deixa eu pegar aqui. Bolinho de rabada. 2 unidades tá R$19, 6 unidades R$45. Nossa, aumentou esse preço, era mais barato. Acho que não. Era sim, era. Será? Sim. Não era quase 5 pau, meia dúzia, não. Mas só se aumentou o tamanho do bolinho também, né? É um puta bolinho. Não. De grande. Não, o de rabada não. Deve ser isso que mudou, de fato. Pode ser. Porque o que era grande, por exemplo, era o bolovo. O bolovo era realmente grande. O bolinho de carne também era razoável. Sim, eu esqueci de falar o preço do escabeche. Uhum. Escabeche de língua tá R$26. Bom preço pelo que é servido. Vale, né? Vale pra caralho. Ah, mas língua é barata. Sim, mas o preparo não é simples, amigão. É. O preparo não é simples. Verdade. Petinho de sambiquira, não comemos. Não comemos ainda. Eu gosto, mas não comi lá. Tá, 19 pila. Bom. O que mais que comemos lá? Pão com bolinho clássico. Uhum. É bom. Experimentamos, sim. Sim. No festival de pão com bolinho, mas a gente já comeu. Uhum. Pão com bolinho, R$29. Sim. Vale também. Bastante. O que mais que a gente já comeu lá? Bom, aí tem um cardápio só de bebidas, de cachaças, né? Sim. Cachaças bem boas. Uhum. Algumas inclusive, envelhecidas e saborizadas. Sim. A mais em conta lá, inclusive, é a cachaça de Luiz Alves, que sempre repito, melhor cachaça do Brasil. Dosezinha ali bem, bem honesta, vale a pena chegar e já abriu a noite com uma dosinha de cachaça Luiz Alves, que vale a pena. Direto do barril, confia. Inclusive, a vez que a gente foi lá comer feijoada, no sábado é feijoada, não é no PF. É importante ressaltar isso aqui. Quando a gente foi, era a panelinha de feijoada na e vinha, mesa direto, e vinha repondo. Eles mudaram um pouco o sistema, a gente não foi lá depois que mudou o virou sistema tipo pra... um buffet, né? Um buffet, aham. Uhum. É. Vamos ver como ficou, depois a gente vai lá repetir. Uhum. É, a gente chegou lá pra comer e como a feijoada era por pessoa e era livre, a gente já deu. Já foi um aperitivo de cachaça de Luiz Alves bem no começo e valeu muito a pena. Bom, coisas importantes aqui nesse cardápio, caipirinhas. Melhor e melhor custo-benefício de caipirinha da cidade. Falo isso com tranquilidade, quer dizer, fazer em casa mais barato é, mas estamos falando disso, né? Não, a gente tá falando de sair pra comer. Exato. E beber. Quase é isso. Sobre isso. Fala o preço que vai assustar e depois eu explico. Certo. A normal. É, a caipirinha é caipirinha. R$31. É, na minha cabeça era mais caro, sabia? Olha, se você for de São Paulo, você falou, nossa, que barato. Se você for de um lugar normal, você vai falar, nossa, que caro. Deixa eu explicar. Você lembra que virou moda aquele copo americano grandão? Aquele copo americano tem 450ml, basicamente. É esse. Eu calculo entre 3 e 4 doses de cachaça. Ou seja, é uma caipirinha que vale por 3 caipirinhas com tranquilidade. Em quantidade. Sim. E de uma qualidade excepcional. E vai por mim, de quem pede muita caipirinha nos lugares, frequentemente. Ai, caipirinha barata, tem double. Aí no dia seguinte você fica fudido de dor de cabeça, porque colocaram uma cachaça de sei lá o que, colocaram etanol dentro da caipirinha. Não, você toma essa caipirinha, olha, sério, não tem comparação. É uma caipirinha muito bem feita, muito, muito certinha, muito redondinha. Perfeito. E essa, a gente tá falando R$31, é a normal. Cachaça. Limão, açúcar, gelo. Isso, é isso. E assim, não é uma caipirinha que você toma num gole, não. Não, é uma caipirinha que você vai saboreando. E aí, uma menção honrosa das caipirinhas é que na última vez que a gente foi lá, a gente pediu uma que chama Três Limões. Boa. Boa, boa. Em geral, o Matheus é um pouco contra caipirinhas diferentes de limão. Não, a gente falou sobre isso já no programa de caipirinha, que eu não sei se está sendo antes ou depois desse. Se manter a cachaça, eu até aceito a caipirinha de outra fruta. E é o que acontece lá. Caipirinha de 3 limões. Sim, sim, sim. E é muito bom, porque é o limão cravo, limão taiti, limão siciliano, e é... Meu Deus, é uma caipirinha muito saborosa. É uma complexidade de sabor bem interessante, de fato. Vale a pena experimentar. Deve ser um pouquinho mais cara essa, né? 35. Ah, nem é tão mais cara. Não é tão diferente. Assim, mas vale. Fica tranquilo que você não vai tomar 8 dessa. Tu vai tomar 3 dessas se você tomar só isso durante a noite. 4 se você for grande. Olha, e aqui no cardápio, eu vou dizer pra você, hein? Apareceu uma caipirinha que eu tô com vontade de experimentar. Qual? Eles chamam de caipinana. Caipinana? É com banana? Cachaça de banana com limão. Cachaça de banana com limão. Que cachaça de banana é uma cachaça muito comum aqui na região, porque do litoral do Paraná, principalmente. Exato. Ah, mas tem outro lugar. Tá, mas aqui realmente é típico. É. Cachaça de banana realmente é típica daqui do litoral do Paraná. Sim. Sério. Fiquei curiosa. Interessante. Dá pra fazer, em casa aqui. Dá, é verdade. Tem, limão, tem cachaça de banana, tem umas 3 garrafas de cachaça de banana ali guardado. Então vamos parar de gravar pra fazer o caipirinha. Eu acho que é isso. É isso. Nosso gorjeta pro Sambiquira. Conheçam o Sambiquira. E quando forem, chama a gente. Sim. Importante. Se forem lá e poder falar que ouviram no La Sexta também, quem sabe, né? Quem sabe o Beto ouça esse episódio. Vai que... Vai que... O Beto Madaloso, dono do Sambiquira, a gente ganha uma cachaça quando for. Uma caipirinha, tá bom. Uma... É o suficiente pra mim. Uma caipirinha, verdade. Mas... Eu vou comprar de qualquer jeito. Se eu puder pagar uma menos, pra mim é vantagem pra caceta, porra. Ah, só uma observação última aqui. Sim. Aqui no cardápio diz que a feijoada no sábado é R$70 por pessoa. Aumentou um pouquinho o preço também, eu acho. Era 59. Eu acho que é 59. Mas faz tempo que a gente foi. Ah, sim. A feijoada faz 2 anos, eu acho. Mas a feijoada vale muito a pena. É o tipo de feijoada que, assim, impressiona, porque eu não sei você, mas eu nunca tinha comido uma feijoada que não tá salgada pra um caralho. Eu já tinha, mas em geral feijoada, eu ia falar, eu ia cometer um erro crasso a feijoada no Brasil, né? Como se estivesse em outro lugar, mas em geral feijoada em lugares mais comuns, existe uma forçação no sal, sim. As pessoas esquecem que o que você coloca lá dentro, boa parte já vem salgado, tipo a costelinha, o bacon, o pai, a linguiça, e eles ainda tacam sal em cima. É. É meio foda, mas lá realmente ponto de sal é muito bem muito feito. Certinho. Sim. É muito certinho. E aí tem os acompanhamentos e torresmo, banana. E a banana fritinha, muito bem feito, a couve é bem feita. Então, vale a pena. A gente não foi depois que mudou um pouco o esquema. Sim. Mas iremos em breve. Quem alimenta? Esse é o Quem Alimenta, é o nosso bloco que fala sobre projetos sociais que trabalham com comida e comida de qualidade. Qual vai ser o projeto de hoje? A gente vai falar sobre o projeto Gastronomia Periférica. Projeto ali do... Muito, muito bom, realmente. Bom, projeto focado em São Paulo, mas eu vou falar tudo aqui no texto conseguinte. Nossa, conseguinte, que bonito. Isso nem estava escrito. Nossa, aqui no... Tira seu monóculo do... do bolso. Bom, esse projeto é basicamente uma escola social e gratuita para as pessoas das periferias, que forma cozinheiros e cozinheiras para entrar no mercado de trabalho. Eles ensinam técnicas sustentáveis e contam expertise de alimentos principalmente. O projeto, ele é muito semelhante, o projeto não, o sistema que o projeto usa é muito parecido com os cursos preparatórios do SESC, que depois da formação dos alunos, eles fornecem e possuem os locais para que eles possam trabalhar de fato inicialmente. Tipo o café do SESC aqui em Curitiba. Sim. Que é um café escola. Que é para ter aquela experiência do prático. As pessoas se formam como baristas no SESC e vão trabalhar no café do SESC. Sim. Tendo uma experiência para poder, enfim, realmente ingressar de fato. É o primeiro passo no mercado de trabalho. É um sistema bem semelhante que eles utilizam. Além do projeto, além da escola social, eles também têm o Rango, que é um projeto de serviços para eventos onde os ex-alunos podem fazer o atendimento de, bom, eventos culturais ou qualquer coisa que, tipo, eu preciso dar uma festa e fornecer comida, algo do tipo, a gente, eles fornecem os ex-alunos e alunos atuais para poder fazer essa consultoria. Fazer o evento. Fazer o evento, uhum. Perfeito. Bom, como eu falei, né, são três frentes, então é a escola social, os restaurantes escola, em que o pessoal vai poder ter essa experiência, e o rango, que é uma consultoria para eventos. Uhum. O Gastronomia Periférica não tem uma campanha de financiamento coletivo, como os outros projetos que a gente acabou falando aqui no Lacias nessa temporada. Ou vai falar, dependendo da ordem que sair os episódios. O que é muito justo, porque eles possuem uma porrada de parceria com marcas de verdade, sim. Então, marcas tipo de alimento, azeite, enfim, eu vi algumas coisas ali. Não vou falar a marca de azeite patrocina, porque não tá patrocinando a gente, não é mesmo? Mas, independente de qual seja, vocês vão descobrir fácil ali, o foco aqui é no projeto. Então, eles conseguem se subsidiar com meio de patrocínio legal, de outras empresas. Legal, isso quer dizer que eles têm bastante visão, né, de marketing, etc. Eles sabem o tipo de, sim, perfeito, de produto que eles estão conseguindo vender. Massa, muito o massa. O projeto foi criado por um chefe de cozinha que veio da periferia de Osasco e decidiu voltar para a periferia de Osasco para poder disseminar o conhecimento que ele ganhou, né, saindo de lá. Bom, já que não tem como, não tem muito financiamento coletivo, você consegue falar onde que é o restaurante escola? Se é aberto ao público? Sim, são abertos ao público. Eu não vou ter o endereço exato aqui que eu não coloquei na pauta, mas o perfil no Instagram é justamente Gastronomia Periférica, que você pode pesquisar, e também tem um site muito bem feito, com toda essa descrição que eu trouxe para vocês, ele é detalhado, com endereço, telefone. Inclusive, eles convidam as pessoas a irem, tanto na escola quanto no restaurante, legal, pelo site. Porque daí é um jeito de te apoiar, né? Perfeito. Procure por Gastronomia Periférica no Instagram e na URL deles, que é isso.com.br, que vocês vão poder conhecer, e estando por Osasco, pela periferia de São Paulo, conhecer diretamente o projeto. Muito bom. Ô chefe, passa a régua! Último passa-régua da temporada? Isso aí. Já é junho. Já é junho. Olha aí. Que semestre passou mais rápido do que esperava, pelo menos. Sei. Foi. Acho que esse ano foi tenso. Bom, vamos lá. Como que foi esse episódio? A gente falou sobre molho bechamel. Que molho bechamel. Até você aprendeu a fazer molho bechamel recentemente. Ah, faz um tempo já que eu aprendi. Lembrando, a gente provavelmente falou isso no episódio, mas já tem um bloco de bechamel nas temporadas passadas. Sim. Já aconteceu. É um revival. É atualizado e mais correto dessa vez. Daí aprendeu mais coisas, então válido falar. É, o que não tá fechado. A gente pode fazer uma nova versão aí no futuro, pode acontecer. Então, sempre possível. A gente tá sempre aprendendo coisa nova. Daí também falamos aí sobre Sabiqueira, né? Que coincidentemente fomos lá ontem de novo. Ontem da hora que a gente tá gravando aqui, né? A gente tá gravando no sábado, sexta-feira a gente esteve lá. Exatamente. Foi muito bom. Levei meus chefes, eles adoraram. Meu chefe alemão gostou muito do bolinho de rabada e da panceta. Sim, e das várias cachaças diferentes que o Sambiquira disponibiliza. É verdade. Ali. Ele falou, não gosto muito de cachaça pura. Aí o moço, o atendente, ofereceu uma degustação de cachaça, uma tábua de cachaça, basicamente. Uma tábua de cachaça. Vinha três, ele ainda deu mais uma pra experimentar. Mais uma meiotinha ali. E o alemão curtiu. Muito bom. E também fechando com o último episódio, o último bloco, né, desse projeto, dessa temporada pelo menos, que é o Quem Alimenta, falando Gastronomia Periférica, projeto educacional de gastronomia ali de São Paulo. Bom, vocês acabaram de ouvir isso, eu não vou me repetir porque já é um bloco de 3 minutos. Se eu reexplicar agora, realmente já vai perder um pouco o propósito, né? Espero que vocês tenham curtido esse episódio e essa temporada, essa temporada. Pois é. Temos que ver aí se sai alguma coisa mês que vem ainda, ou esse mês, para pensar. Sim. Vamos ver se sai uma porção extra ou não. Lembrando que essa temporada a gente fez para tentar voltar ao ritmo. Para o próximo semestre, o plano é voltar, continuar, fazer novas temporadas e tentar voltar no ritmo que a gente tinha em 2018. Exato. Parece difícil de falar até, mas vamos ver, vamos tentar, vamos ver o que acontece aqui. Vai ser divertido. Tem umas coisas gravadas já, a gente tem que parar para sentar e ver o que parar pra sentar é foda, né? Sentar pra pensar. Pensar. Sim, pensava assim, tá? E o porção extra. É, porção extra já não é promessa, né? Então já... Se sair, vai sair. Se sair, vai sair, exatamente. Então vamos ver o que acontece. Tem algum comentário sobre os últimos episódios? Eu acho que tem um comentário aqui do Conde, falou aqui no nosso beijo post pro do Conde. Instagram. Grande abraço pro Conde, tava conversando com ele esses dias pra ver se ele dá uma passada aqui de novo. No nosso post lá sobre o último episódio, né, que foi um suco de laranja, tiquira e tudo mais, comentário dele. Interessante vocês falarem do suco de laranja. Que delícia, cara! Sendo que nos mercados é mais comum achar suco de uva. Sobre fazer massa de macarrão, eu por ter contado com minha mãe fazendo domingo sim, domingo não, percebo que é mais prática do que técnica, a não ser que for uma massa muito específica. Por partes, primeiro, interessante falar que tem mais suco de uva, porque de fato em São Paulo é mais comum você achar o suco de uva, nem o integral, o suco de uva como... Suco mesmo, não o... Não, suco, o néctar. Tipo, acho que nem sei se é néctar, é que é o suco mais diluído, sabe? Ah, tá. Mas aqui no Paraná, de fato, é um pouco diferente, porque o suco de laranja mais, de uva mais comum aqui é o integral mesmo. Uhum. Aquele que, na boa, se você consegue tomar puro, irmão, você tem probleminha. Você tem probleminha se você consegue tomar suco de uva integral puro. É que é bem doce. É muito doce, é absurdamente doce aquilo. Mas também é muito mais comum aqui o suco de laranja no mercado do que em São Paulo. Ah, é? Parece que São Paulo o suco de laranja meio que é aquela coisa que você consome realmente espremido na hora. Ponto. Mas engarrafar o suco de laranja parece que é algo que não é tão comum por lá. Entendi. Tem, claro que você encontra. É São Paulo, até porque em São Paulo você encontra qualquer coisa, né? É. Mas, tipo, em mercados normais, aqui é mais comum do que lá. Que curioso. Sim, pois é. Enfim. E sobre o macarrão, eu acredito sim, que é muito questão de prática mesmo. Massa, uhum. Acredito no ponto. Inclusive, ganhamos uma máquina de macarrão. Ganhamos uma máquina de macarrão, estaremos exatamente. Treinando aí. Temos que treinar isso. Assim que o projeto bancada de inox vier, tudo isso vai ficar muito mais fácil. É, nossa. E aí sonho. É... Nosso sonho. A gente pensou em várias coisas bonitas, mas uma bancada de inox é exatamente o que precisa para para massas e fermentações de pão e etc. vir forte aqui nessa casa. Vamos ver. Futuro nos reserva uma bancada de inox. Uhum. Bom, o que mais? Meizinho de maio, não sei se tem muito pra comentar, não. Tá tudo acho indo? Não. Acho que não, né? Vamos pular essa parte, depois a gente manda mais um free talk nos próximos. Aqui acho que tá tranquilo. Até porque a gente tá gravando bem em cima do bico do corvo dessa vez. Uhum. Vamos passar pras recomendações, então? Vamos. Quer começar? Posso começar. Começa, então. Então, recomendação sobre comida. Eu quero recomendar um perfil do Instagram que chama Vegano Periférico. Você não conhecia, né? Eu não. Comentei aqui pra gente anotar, você não conhecia. São dois irmãos que são veganos e eles dão indicações de comidas, de alimentação, com base em coisas bem baratinhas, o que faz muito sentido. Se a pessoa escolheu o veganismo, não precisa ficar dependendo de comidas caras e ultraprocessadas. Então, o que que ele faz? Arroz e feijão, faz creme de grão de bico, salada. Então, eles estão sempre mostrando tudo que eles comem e o quanto é possível comer da forma como eles fazem, de forma realmente saudável e acessível. É bem legal. E eles são bem envolvidos em causas ambientais e etc. É bem massa acompanhar. Interessante, né, que já entramos em embates filosóficos amigáveis com veganos justamente por essa questão de em geral, né, os veganos terem a tendência grande de comer ultraprocessado e coisas caras. Cara também, principalmente, né? Mas, tipo, muito pesado, assim. Uhum. Tipo, o João Gordo, né? Ele foi vegano um bom tempo e agora ele não é mais. E ele comentou que ele teve que parar de ser vegano por questão de saúde, que o pessoal caiu matando. Só que ele explicou, falou, gente, é que eu era vegano de Doritos Coca-Cola. Uhum. E, assim, minha saúde tava indo pro caralho. Eu tinha que comer um ovo, pelo menos. E aí ele falou as coisas lá que o médico falou. E eu não ia ter condições e cabeça e tempo de fazer isso do jeito certo. Então, sim. Eu, né? Sim. É, uma coisa não é automática com a outra, né? Exato. Uma escolha não é... Ser vegano não é necessariamente ser saudável. É, com certeza não. Apesar de a pessoa associar muito com isso, né? Uhum. Exato. não. Eu conheço veganos que a minha amiga Mari, não sei se ela ouve podcast, mas beijos. É, a Mari tem uma alimentação super equilibrada. Ela é vegana, mas ela sempre tá colocando prioridade em alimentos naturais. Ela, a proteína dela quase nunca é PTS, por exemplo. Ela sempre foca nos grãos e isso eu acho muito massa. Sim, até porque PTS tem um gosto de morte suado, né? Não. Tem. Um dia eu vou comer uma boa, mas até então, PTS complicado. Boa. Minha recomendação, então? Sua recomendação. Minha recomendação. Vou recomendar o livro Mentiras da Nona. A gente tava há um tempo curioso com esse livro. Sim, sim, com certeza. Esse livro é de um italiano historiador que basicamente estuda sobre a geopolítica e história da comida. E ele basicamente traça a história da gastronomia italiana e meio que desmascara essa ideia geral de que é uma gastronomia antiga, firmada, com fortes raízes e tudo mais. É bem interessante. Basicamente, você vai descobrir que a gastronomia italiana que todo mundo conhece não tem nem 50 anos. E ela basicamente é formada pelos imigrantes italianos que tiveram que se juntar fora da Itália. Claro, eu tô resumindo isso em pequenas palavras, uma tese de doutorado, praticamente, que é esse livro. Então, porra, muito interessante. Muito interessante. Eu tenho gostado bastante de ler livros sobre comida, tanto que eu acabei comprando mais uns 4 na sequência pra colocar na fila aqui. Então, recomendação de comida vai ter vários aqui pra frente. E comprando físico ainda, que é uma raridade pra você. Pois é, mas por algum motivo, diferente de livros de literatura, e que eu acostumei muito ali no Kindle e tudo mais, esses livros mais técnicos ou de história... De não ficção. De não ficção. Eu ia falar de história e não de história, como estavam falando mais cedo ali no, é. na adega. Mas, não sei, tô gostando de ler físico, tá interessante mesmo. Enfim, essa é a recomendação. Procurem aí pra ler, de qualquer jeito. E agora, recomendações que não necessariamente têm a ver sobre comida. Eu vou começar, vou falar do livro que eu estou lendo neste momento. Estou com 63% do livro. Tô lendo no meu Kindle, né? Tô lendo no seu Kindle. Tá bom. Sim, eu usurpei o Kindle, torcendo pra ganhar um de presente de Natal. Não sei se precisa de 2 Kindles nessa casa. talvez não mesmo, porque, né, você tá lendo livro físico. Enfim, eu tô lendo um livro que me chamou muita atenção, porque num site onde a gente, como que eu posso dizer, encontra livros... Não, na biblioteca pública... Virtual. Comprem livros, principalmente dos autores que vocês querem que ganhem dinheiro. Comprem livros, principalmente em sebo e não na Amazon. Então, né? Pesou o clima do programa. Enfim, eu tava nesse site e eu queria ler algum livro de ficção científica. Tá gostando muito de Star Trek, né? Sim. Sim, esse é um problema da minha vida agora. Eu me desviei do caminho do Star Wars. Aprendeu que a história é boa, segue, vamos lá, vamos seguir pro... E aí esse livro, Flores para Algernon. Algernon. Estava entre os 10 mais baixados de ficção científica, tipo, equalizando com Isaac Asimov. Eu fiquei impressionada e assim, decepcionada comigo mesma que eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Então eu falei, é uma questão de honra eu ler essa porcaria desse livro. E basicamente a história é o seguinte, é um homem de 30 anos que ele tem limitações psicológicas e mentais. Eles usam esse termo lá no livro, ele é retardado. Ele tem lá suas dificuldades, mas ele vive normal, tem o trabalho dele, ele trabalha numa padaria, limpa a padaria, as coisas da padaria, tá tudo certo. Só que ele quer muito ficar inteligente. É o sonho da vida dele ser mais inteligente. E aí ele recebe uma proposta de uns médicos da universidade para fazer uma cirurgia que deixaria ele mais inteligente. E aí parece bem simplório essa explicação, mas é curioso porque começa... O livro inteiro é feito de diários dele. Então, no começo do livro, ele escreve com a grafia totalmente cagada. O tradutor teve trabalho para traduzir de forma errada. Então, ele escreve com a... Ele fala muito, muito simplório. Parece um bebê escrevendo a história. E aí no parece um mineiro falando? Não. Cusão. E aí, no decorrer do livro, ele vai contando o que vai acontecendo. Ele passa pela cirurgia. A cirurgia funciona. Ele começa a ganhar QI. O QI dele era de 70. E aí, chega a 100. Depois chega a 180. E eu não sei mais o que vai acontecer depois, porque eu tô em 60. Acabou o livro ainda. Não acabei o livro. Mas eu tô aficionada por esse livro. Eu tô achando esse livro incrível e impressionante a ideia. E continuo puta comigo mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro. Então agora é questão de honra eu contar sobre esse livro pra todo mundo. O foda vai ser se eu chegar no final do livro e ver que o livro é uma bosta. E ainda estou, durante o processo de leitura do livro, falando fazendo pra todo mundo. Dele, né? Foda. Ai, eu volto aqui. Mês que vem. Não, no próximo programa. No próximo programa, eu pra desrecomendar, se for o caso. Sim. Foda. Assim, até agora a leitura tá ótima, porque é interessante porque, como ele mesmo vai contando, e tem toda uma questão, não só da cirurgia, ele ganhar inteligência, mas de como ele precisa desenvolver a mentalidade também. Então, ele tinha uma mentalidade de uma criança, ele enxergava as coisas e as pessoas como uma criança. E aí ele tem que começar a se entender como um adulto e enxergar as pessoas, a forma como ele enxerga o mundo muda. Então, a forma como ele escreve muda, a forma como ele analisa as coisas. Isso é muito legal, assim, negócio de psicologia mesmo, é muito bacana. Estarei recomendando por enquanto. Vamos ver. Quando não acabar, vai recomendar isso. Vamos ver, mas em umas 2 semanas, qualquer coisa eu volto aqui e cancelo, assim. Foda. Passar pra minha recomendação, então. Bom, o que acontece? Existe um homem chamado Alejandro Jodorowsky. E Alejandro, será que eu errei o primeiro nome dele? Eu sempre falo Jodorowsky só. Eu quis falar certinho o nome na pronúncia do espanhol. Aí eu não sei se eu falei certo. Deixa eu só conferir aqui. Alejandro Jodorowsky, exatamente. Ou como todo mundo chama, o Jodorowsky. Jodorowsky, acho bem mais honesto. Bem mais honesto. Ele é um senhor chileno. Deve estar com seus mais de 90 anos hoje, eu sei que ele tá vivo. Uhum. 90 e quase 100. Ele é um multiartista que já trabalhou com cinema, com literatura, com desenho, principalmente com quadrinhos, que é algo bem, bem forte do Jodorowsky. Aí, recentemente, eu comprei um quadrinho novo dele, que chama Os Filhos de Autopo, que eu não vou dar um contexto grande, porque não é isso que eu vou recomendar hoje. Aí, de um outro momento, eu vi um outro gibi dele que saiu, que chama Megalex. Aí eu li e achei bem legal. E aí eu me lembrei que a maior obra do Jodorowsky eu não li inteira. Quer dizer, eu tinha lido o primeiro volume e não li os volumes seguintes. Aí eu me coloquei a missão de, entre os livros, parar pra ler um volume do Oinkal. Uhum. Ele é famoso por conta desse... Ah, o Jodorowsky é famoso por tudo. Tá. É, sim, é... Claro, ele é famoso. Mas vocês nem sabem quem é o Jodorowsky, assim. Mas quem conhece sabe o rolê inteiro do que é o Jodorowsky em si. Ele é aquele tipo de pessoa que o nome precede a obra, até. Tá, entendi. Né? Esse tipo de coisa. O Incal é um projeto do Jodorowsky com o Moebius. O Moebius, sim, desenhista muito famoso. Aí, se não me engano, é francês, o Moebius. Em que, basicamente, eles iam, nos anos 80, adaptar os livros de Duna pro cinema. E o projeto ficou muito louco e o estúdio falou, não, toma esse dinheiro, não vai publicar nada, isso não vai dar certo, vai embora, enfim. E foi cancelado. E aí, basicamente, os restos do storyboard de ideias que eles estavam adicionando nesse filme que eles iam fazer, eles concatenaram e criaram o Incal. E eu acabei de ler o primeiro volume, reler, né, o primeiro volume anteontem, sei lá. Já tô pra ler os próximos. E, caralho, que história bonita, que história bem desenhada. Jodorowsky tem aquele tipo de coisa em que você admite que você não vai entender tudo. Tem muita coisa ali em que você não tem contexto. Não tem contexto. E, tipo, é uma mente gigante e nós somos meros mortais pra entender o trabalho dele. Então, é aquele lance. Que nem o Rafa esses dias, tipo, curte o veneno, vai até o final e e vale a pena. No fim você vai perceber, caralho, terminou do jeito que começou, e aí você volta e tipo, o que aconteceu no meio? Não sei se eu entendi muito bem. Eu fui atropelado, mas tá. Exato, então vamos atrás. Recentemente a Pipoca e Nanquim lançou uma edição bem bonita, mas cara... Pipoca e Nanquim é uma editora? É uma editora, sim, exato. Mas tem bastante material em sebo, nos tss da vida, comida você vai encontrar fácil também. Nas bibliotecas públicas virtuais, você vai encontrar bem tranquilo. Então vai atrás do Oenkau do Jodorowsky, que vale bem a pena. É isso. Muito legal. É isso, então? Acho que é isso. Vamos Fechamos a temporada, vamos ver o que a gente vai aprontar pra porção extra. Já temos algumas ideias. Vamos ver se a gente vai ter energia. Focar primeiro em ver se a temporada seguinte, né? Depois a gente pode pensar no porção extra, mas tem coisinhas pra... Eu não quero fazer essa pauta ainda. Tem até pauta escrita já pra gente gravar, se que a gente não gravou também. 16 páginas de pauta escrita. É, mas parte dessa é só que eu escrevi. Ah, é verdade? Essas são as minhas pautas, não. Uh-huh. As suas não. Ou Portuga. Ah, tem uma quantidade razoável de... Tem, coisas de pauta que a gente não gravou. Uh-huh. Sim, é isso. Isso aí, voltamos então, voltamos mês que vem. Mais uma temporada entregue. Mais ou menos, isso aí. Essa foi difícil. Foi a mais complexa até agora, que a gente mais estudou. É. Foda. Primeiro, então foi difícil porque a gente estudou muito, foi difícil porque é difícil voltar no ritmo, e foi difícil porque, puta que pariu, esse ano a gente tá fudido. É, mas pelo menos a gente tinha gravado antes do ano começar. Do furacão, né? Sorte que a gente gravou no fim do ano passado. Tudo. Nossa, sim. Uhum. E é isso. Junho agora a gente vai se reestruturar pra julho voltar, possivelmente. É, obrigada por ouvirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada. E temos planos pra próxima.